1-41, prossiga. Charlie Bronco tá na Alfa agora. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, boa tarde, confirma intenções, é direto Bata? Afirmo. O ajuste 10 no 3 autorizado da presente direto a Bata, reporta na final para pouso, Mike Juliette Romeu. A presente autorizado por vai esquerda, recruzar a final do 10, seguindo diretamente para a Bata. Para reportar na final para Bata Romeu. Gol no 924, decola ao 57, controle agora, 1935, bom voo. César 935, gol 924, obrigado. No pátio, 1, 6141. Tá, entendi, então vai pro posição 3, 6141. Portão 03, correto. 6141, tem o portão 3. Cabeceirão no 0. 0, bom. Controle Salvador, bom dia, gol 924, decola, saída Fuca. 11935. Controle Salvador, gol 924, decola, saída Fuca. 924, boa tarde, contato radar, só 350, saída Fuca. 350, saída Fuca, 1924. Controle de Salvador, muito bom dia, 5626. Nível 140, 60 milhas afastado de Salvador. Salvador, tremendo Salvador. Livre táxi, ponto de espera da 10 via Índia e Alfa. Quando lá, chama a torre em 1862, retorno 3661. Índia e Alfa, 1862, ponto de espera, obrigado. É, se possível, eu vou na proa de Duna, 35626. Eu autorizo o pelo, 5626. Pelo, então, 5626, obrigado. No 754, livre da colagem da 10, vento 140 graus com 08 nós. É o TAM. O TAM vai passar agora aí, o Oceaner está estacionando, o TAM vai passar logo em seguida, já está no táxi. E após o mesmo, o senhor já pode dizer que está pushback. Ok, obrigado. Está na base e vai para a final da Bata, Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu avistado, autorizado pouso direto na Bata. O vento 140 graus com 8 nós. Reporta solo controlado, Mike Juliette Romeu. Reportará no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Retorno para interceptar o localizador, Olimpo 04. Retorno para o log, Olimpo 04. Tenta aí que o Chanel está estacionando, ok? Oi? Olimpo 04 para o curso localizador, curva direita, proa 065, reporte estabilizado. Direita 065, reportará estabilizado. Gol no 754, decola 01 no controle, agora em 119.35, bom voo. 119.35, obrigado, gol no 754. Poli Salvador, gol 1754. 754, boa tarde, contato radar na decolagem, só 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, gol 1754. O controle Salvador, 35626, está desviando pela direita aqui, umas formações meio grandes aqui. Está livre dos desvios. Quando livre de formação, na proa de pelo, descendo 4000, 5626, o ajuste 1013. Cliente, pelo 4000, 5626. Boa tarde, 62 no 0, informação de ar. Rodar 10, 3661. Chiné 62 no 0, afim a identificação, desce ao 050, vigilância, chegada à maré. Vem que eu estou a 050, autorizado na maré, 63. Gol 924, suba restrito ao nível 330, direto Maceió. Ok, restrito 330, direto Maceió, gol 924. Gol 924, chame Recife 12685. 12685, gol 924. 661, decola 03, controle 1935, bom voo. 935, obrigado. Se interceptou o localizador? Interceptou o localizador, tá full elétrico. Ciente, check o trem, chame a torre. 1186. Para a torre, 1186, baixo travado. Confirme. A torre, 186. Confirme quem modula na frequência da torre? É o Olimpo 04. Passou, tá passando o externo. Tá na final contra embaixo travado. Seria o Olimpo 03 ou 04? É a mesma aeronave. Estava com o código de 03, porém solicita agora chamar como 04. Ciente, Olimpo 04, tem livre pouso na pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós. Livre pouso, o Olimpo 04 informa que é toque remetida após permanecer ciclo de trava. Ciente, já vai tocar e remeter agora, né? Afirmativo. Ciente, tem livre toque remetida na 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós, o Olimpo 04. Livre toque remetida, 04, agradece. Saída. 1600 para o táxi, 165, 2 horas e 40, Maceió. 3 horas e 40, Maceió, qual é o teu nome? 165. 1625. Táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 186 no 600. Índia Alfa, 186, obrigado. Oi. Nada. Paulo, poderia tentar a saída por TAM 3144? Afirmo, a saída será Mamo, Cogbu e depois a posição Frote na Berzulu 19. Ok, obrigada. Era. Solo Salvador, eu vou 1333 para o pushback acionamento do 07. No portão 0? 7. Ok, portão número 7, está autorizado, reporte para o táxi. O gol 1333. Reportando a táxi, 333. Alô. Oi, Chiné 6315. Como é que deu, tá? Me aguarde. Acho que com 97 passageiros, estimando 1733. E confirme o código de atraso. Bom, obrigado, já volto. Chegou 1600, pode esperar pronto. Comando 600, alinhe e mantém pistão no zero. Confirme. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Comando 600. Alinhe mantendo no zero, 600. No 3144, Salvador, Fortaleza 370, copia? Copia para cima. Autorizado, Fortaleza 370, via Pêndulo 19. Decola pista 10, a curva é à esquerda. Saída Momo, Cogibu, confirmando. Cogibu, depois Cogibu voa Froti. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona no transporte 5147. Autorizado nível 370 para Fortaleza, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída Mopo, depois Cogbo, direto para si. É o Pêndulo 19, controle 11935, transponder 5147, dan 3144. Correto, 3144. Fundo produção e posicionamento no 11. Pronto, camarada, 3144. Para o táxi do Golno 394 com 162 a bordo, 3:30, alternando com fim. 3:30, confim, sim, taxia via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto sério, se uma torre na frequência 118, decimal 6, ajustado no 013. 1013, via Índia e Alfa, e a 286, vou na 394. Oceano 6315, Guarulhos, 360, copia? Reporte base pela esquerda para toque emitido Olimpo 04. Passará. Utilizado Guarulhos 360, via Perusk 50, decola 10, curva direita. Saída da El, Leda, após Leda voa Eudes. Controle Salvador, opera 19, decimal 35, aciona 5153, copeja. Trip 626, vou ir para Duna, descendo para 2000. Duna 2000, trip 5626. Direto 1935, controle 5153, no transponder 61-6315, câmbio. Correto, cotejamento. Quando o plano são em posicionamento no 04. Estimativo, vai chamar. Controle Salvador, uma boa tarde, com 600. O 600 é o controle, está em contato o radar. 600. Cruzado base pela esquerda para toque emitido Olimpo 04. Toque remete Olimpo 04, está livre contra embaixo travado. Desça agora para 3 mil pés, eu vou lhe vetorar em breve. Velocidade 210, oceano 210. 3 mil, reduzindo para 210, quanto tem mais isso? 10 no 3. Padrão, obrigado. Oceano 210, vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 020, tem como limite localizador. Esquerda 020, limitado pelo LAC, 626, voando Duna, descendo para 2000, está autorizado ILS. Duna 2000, autorizado ILS, 5626 da tribo. Voando 394, após a passagem do tráfego P3 da Força Aérea, ali mantém, pista no zero. Após o pouso da aeronave nacional, ali mantém, voando 394. O 5626 está visual com, no campo, é, há possibilidade de interceptar o ILS por meios próprios? O 1126, está autorizado a aproximação visual pista 110, chame a torre, a frequência 1186. 1186, está autorizado então por meios próprios, 35626, obrigado aí, bom trabalho, até a próxima. Até, Oceano 210, direita 070 para o localizador, desça para 2000, livre LS, aguarde transferência. 070, livre LS, aguardando transferência, reautorizado 2000, 6210, oceânico. Trip 5595, voe para Duna, desça para 2000 para o ILS com 1013, número 3 para o povo. Ok, Duna, vai ILS, trip 5595, obrigado. 150 graus, 109, ajuste no 013. Ciente, vai aguardar então o trip 5626 com ajuste padrão. Confia, 1013.7. Olimpo 04, toque remete aos 1-3, curva esquerda, reporta através norte da torre. Esquerda, reportará através norte. Para o táxi, voo 1-3-3-3, POB 1-1-9-119, 4 horas e 3, o Fernando Galeão. Enviado, gol no 333, taxia via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 6, ajustado no 013. Sente, Pátio de Alfa, ponto de espera 18,6, ajustado 333. Forma lei, pistolinho, 737 na corrida de decolagem. Adará. 489-63, formação Serra para autorização do efetivo para a Serra da Serra da Quirita. 5489, aguarde cópia para conquista, nível 200. 200, sim. É, poderia pelo menos a saída prevista, 5489? Afirmativa, saída prevista é a saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após direto conquista. Nova saída que está em vigor hoje, o senhor tem? Na final, opção zero. Matheus, Romará. Pessoal. Confirmo sim, a saída prevista é a saída Arbor, que é Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, e após prossegue direto conquista, é uma saída nova que entrou em vigor hoje. O senhor teria essa saída em mãos? É, a gente vai verificar aqui e passa para vocês aqui. Estou ciente. Para o pushback acionamento, Oceaner 6305 no 4. No 4 irá aguardar, Oceaner. Temos um Airbus da TAM que irá nos chamar para táxi dentro de instantes e após iremos autorizar o senhor iniciar no 4. Afirmativo, aguardando, Oceaner 6305. Passagem contra o contrário, gol no 394. Positivo, sua decolagem foi aos 15, 119.35, bom voo. 1935, obrigado. A borda, ok? Ok, então está autorizado. Salvador conquista nível 200, decola pista 10. A curva é à direita, saída Arbor e após prossegue direto conquista. O controle Salvador opera em 119.35, aciona 5162 no transponder Cotege. Autorizado conquista 200, saída Arbor, decola da 10 com curva à direita, depois DCT. Conquista, transporte 5162 e controle 119.35, SQP 5489. De Orion da Gloriosa Força Aérea na base para o procedimento de aproximação. Pista 10, chame 1186. 186, reduzindo. Vai. Gente, aguardando. 3144 para o táxi, que alterna João Pessoa, 4 horas e 50 de autonomia, POB 117. Copiar o táxi via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama a torre no 8 decimal 6, então 3144. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 118.6, então 3144. Oceaner 6315, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, sua retaguarda. Tem livre posicionamento, somitáxi. TV Push, acionamento após o TAM, coordenando o pessoal de solo, acionamento 63. Solo, Salvador, 35626, livrou na sua escuta. 5626, boa tarde, taxi Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, 5626 da Trip. Pela máquina, hein? TP 5595, voando Duna, ILS autorizado. Oceaner 6210, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 10 nós. Autorizado, 6210. Olimpo 04, toque remete aos 1 norte, curva esquerda, reporta através norte da torre. Curva esquerda, reporta através norte. O no trip 3 após a passagem do tráfego Airbus da Oceaner, curta sinal, ali mantém sinal 0. Após a passagem do Airbus da Oceaner, ali mantém círculo 3. Oceaner 6213, para o Galeão aprovado, nós temos o 360, copia? Autorizar o Galeão 360 via Up Zulu 10. Decola a pista 10, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda voa Bridge. O controle Salvador opera em 19, decimal 35, aciona 5170 no transponder Cotejo. Gente, autorizado Galeão, nível 360 via para o Zulu 10, decola a curva à direita da El Leda, após direto Bridge. Controle 19.35, transponder 5170, Oceaner 6213. Correto, quando próximo e posicionamento, confirmando o gate. Estamos no 03. Sim. Olimpo 04, está lá do vento. Gente, Olimpo 04, inicie 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento, Olimpo 04. 360 pela direita, reportará. Ano 394, chame Recife 125, ano. Recife 25, ano. 394, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul, patrono 16, centro da Sierra. Patrono 16, eixo controle Salvador. Vamos ajustar ano 013, descer para 5 mil na chegada máxima. A mensagem não foi muito inteligível para Azul, 4-1, Rono 6, Namari, 5.000 pés. 4-1, Rono 6, estou transmitindo agora no equipamento de emergência. Como é que você está me ouvindo? Estamos ouvindo por vezes com algum ruído de fundo, a microfonia. Via chegada Mari, desça para 2013. Via chegada Mari para 2000 com 1013, Azul, 4-1, Rono 6, obrigado. Está no 3595. 5595 estabilizou, cheque o trem, chame a torre. 1186. 186, obrigado. Então, Salvador, 3595. 3595, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Airbus ingressando para decolagem assim que autorizado. Vento, 140 graus, 109, ajuste no 0 no 3. 3595. E Alfa, e no ponto espera acima torno no 8 decimal 6, ajustado no 0 no 3. Índia, Alfa, 118 decimal 6, ajustado 1013 agora. Sua Chanel 63 no 3. Olimpo 04, mantenha a perna do vento, aguarde para girar base. Manterá a perna do vento, reportará para girar base, aguarde para girar base. Positivo. 3144, com autorizado a decolagem, pisto no 0, vento no 50 graus, no 0 nós. E decolagem no 0, tá? 3144. Antes da Juliette, o 6210. Chegou, 3555. Airbus na corrida de decolagem com o Olympus livre. Certo, Levi. Cinco pista livre autorizado pouso. Certo, Tripe. Tá 3144, decola os 24, controle 119, decimal 35. Jornal 35, boa tarde. Boa. 10, Xenero 63, 05. 09, tá um curtíssimo final e a decolagem de um Airbus aqui da Via, ok? Afirmativo, alongando a perna do vento. Positivo. Ok, 1-1-8 nesse momento, Zé Turk. Boa tarde. 1-0, o Xenero 63, Zé Turk. O Xenero 63, 15, após a passagem da aeronave a PR da Trip, força final ali mantém. Após a passagem da aeronave na final ali mantém 1-0, Xenero 63, Zé Turk. Olimpo 04, autorizado base pela esquerda, informarei pista livre para toque repetido, Olimpo 04. Olimpo 04, da base pela esquerda, trem embaixo e travado, informa que é pouso final. Ok, seguinte. Vento, trip 5489. São 3, um pátio 3, está autorizado, são em táxi. O trip 5489. Chamada táxi 89. 020 para ficar para Maçãs? Livre. Obrigado. 2556. Voador azul 4116, tomando uma curva esquerda, evitar formações à frente. Livre. Obrigado. Trip 5595. Marcelo, boa tarde. Táxi via Alfa Quilo, pátio 3, porém nós temos já uma TR da companhia iniciando o push no pátio 3. Por gentileza, que atentou mesmo. E Alfa Quilo, pátio 3, atentou a TR da companhia. 5595.